andrecedesmoral.com.br. Adoro, viu? É desse jeito. Eu disse beatzinho sacana, que bagunça a mente dela. Beatzinho sacana, que bagunça a mente dela. Pra todas as donaras, pras novinhas da favela. Pra todas as donaras, pras novinhas da favela. Eu disse beatzinho sacana, que bagunça a mente dela. Beatzinho sacana, que balança a mente dela. Pra todas as danadas, pras novinhas da favela. Pra todas as danadas, pras novinhas da favela. Pra essa novinha que tá louca nesse vai, dura para sacanagem, cara, não vai pra sua perna. Eu sou novinha que tô louco nesse. Vá. Comunal de Ibicoara.